Marielle, antes de eu passar pro DJ Mora, eu vou tocar tua música, tá ligado que é nóis. Tamo junto e misturado. Deixa na batida e deixa na batida, vai. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Japonês. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Você me ter nas mãos, toma! Você me perdeu e agora Gira Gil, vai! Japonês da Valor! E tamo junto, garoto! Bife do morro, tô na área! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Penélope Charmosa! Todo mundo! Todo mundo! E agora tô no tempo sem sair. Eu vou baixar pra todo mundo cantar, meu irmão. Para, Karina, canta, meu irmão. Só quis brincar com o meu coração. E agora? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você jurar me pedindo perdão. Canta! Tá lindo demais esse postinho, mano. Pode, é tu que manda. Japonês, vou te apresentar o Aiga Blindado. Gil também tá aí, meu parceiro, meu Elianês e Miranda. Tá curtindo toda. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, apaga, acende, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga. Japonês, o Aiga chegou. Águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho vai doidar agora, vai! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Dia de quarta-feira, o culpado não chegar, chubando o japonês. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá. Toma! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Gil, meu parceiro, bichinho do Barreiro. Também tá aqui do lindo, ai, valeu, bichinho. Tá toda a GDS ali. Toma! O bagulho tá doido. E o Tetel, e o Tetel? Eu passei o Tetel! Gente boa! Tamo junto! Kika, kika, kika, kika, kika, kika, vai quicando, toma, toma, vai quicando, e toma, vai quicando, toma, vai quicando, toma, vai quicando, toma, vai E aí, DJ Mauro? Meu parceiro Wilson Mima também tá aí, o meu parceiro Migo. Gil, DJ Mauro já preparando, já já é tudo. Vem, Cris, vem muita pressão. Vamos curtir um pontinho até de manhã, viu, gente? Vai tocar tudo, me falar que vai tocar até carimbó. O Mauro vai tocar carimbó, vai. O Mauro é desviado. Esse Mauro é uma loucura. Toca, Gil, vai. Japonês! Toma! Que uma coisa. E, gente, é brincadeira, não é essa, é essa aqui, ó. É essa aqui, DJ Gil, toca, vai, toca, toca, vai! Se é pra falar de amor, tem que baixar! Tá se falando. você. Canta pra mim, vai. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você. Japonês. Mentiu, me usou e não quer mais. Replay. Pariô. Marcelino! Sei, outro amor vou encontrar. Tu vai encontrar o quê? O Alá. GDS! Outro amor. Eu vou tocar a minha, vou tocar a minha, a minha, a minha, vai! E Gil? Essa é do DJ Gil, meu irmão! E agora? Canta todo mundo, vai! Ficou um vazio tão profundo, eu procurar. Alô, Egil, alô, Egil! Diz o Mauro, diz o Mauro! Tão inocente. Eu, nosso Domingão, aqui no Portinho! Os carinhos, veja onde. Olha, Gil, faz uma farofa aí! Por um estranho sedutor, um homem estranho. Pra Karina que tá no berço, papai! Se eu baixar, vocês vão cantar! Se eu baixar, eu quero ouvir todo mundo, vai! Agora! Canta! Desgraçado, desgraçado, desgraçado, bora Julinho, Julinho, no 3, no 2, no 1, toca de Dejinho, vai! E agora? Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer. Pra você. E agora? Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando. Falando pra mim, fala pra mim. Tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolante, Tietinho, Toninho, Wesley a tocar. E agora? Gente, sexta-feira. A música assim tão especial. Sexta-feira tem o Halloween do Eliseu. E claro que é com o Mauro Som, hein? Mas não me é estranha e demonstra. Sexta-feira! E hoje? Barracão do Eliseu! Sexta tem Mauro Acho por lá! Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor. Pra você! Pra você, minha princesa! Ai, mano. Se eu não ativar o desgraçado, sem coração não é o Gil, mano. Mas antes de ativar o desgraçado, sem coração, eu vou fazer assim, misturar. Japonês, vamos misturar tudo, japonês, vamos misturar tudo, vai. Era pura perfeição, ainda de um favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades, né? Você não sabe o que ela faz. Chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra. Bora, Gil! A bunda e vem com a boca, vem. Toma, toma, toma, vai girando de beijinho na marcante, na marcante. Toca o funk e a marcante. De raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. E quando a tristeza. E toma de dejinho, vai. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de... DJ japonês, obrigado, maninho! Mas se despindo, tentando na minha cama, prontamente conversando. O cara que arrebenta no ponto show. Essa menina. E a gente já gravando o CD. Já manda esse grande abraço, meu amigo particular. E aí, japonês? Novinha, safada e simpática. Deixa eu quero. Agora. Que quero. Vai, rebola pro pai. Vai descendo, vai. Descendo. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. e os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meio que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma ela pra fuder e toma, toma, toma. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. E vamos, vamos pra gaiola, pra jola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Quem tá solteira, quem tá quando solteira, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Aí droga, bora, bora. Bora, Marielle, tá no CD ao vivo, garoto. Toma. Passado, fala assim, ó. Vi você passar. Obrigado, meu chefe, tá com a gente aí. Fala, Ivone. No teu o Marquinho também do Pano Rebaixado. Oh, tá aqui marcando a presença. Você, só você, é meu grande amor. Esperei você. Meu parceiro também, Cleito Alves, tá aí. Esperei. Galera, da Top Som, pode grir. Minha paixão, você não voltou. E agora? O coração ficou na tristeza. E você? Você como é que tá? Se um dia eu te encontrar. Olha, tá me abraço passando e tá aí com a gente. Obrigado, Sandrinho. O Leandrinho da NVN. Já tá marcando a presença. Obrigado, Leandrinho. Meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar. E te namorar. Namora, namora. No 3, no 2, no 1, vai. Penélope dá o valor. Tamo junto. Wander, pode botar meu zap aí, maninho. Eu já tô online aqui, galera, pode quiser foto. O nosso celular pediu um abraço. Pode mandar pra esse zap aí. Eu já tô por aqui pra detonar tudo pra galera. Pode crer. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. Que o quê? De me declarar pra você. Obrigado, Gabriel, valeu, Tati. Só você me faz. Esse casal quer ver a guarda aqui no Mauro. Obrigado, Tati, valeu, Gabriel. Eu vou baixar pra todo mundo cantar. Canta pra mim, vai! Eu duvido cantar. E agora? Sei que um dia a gente pode se perder. Agradecer também a presença da Sem Coração. Sempre com a gente. Fala, amigo, que se há. Todas as meninas. Sempre no apoio do Mauro. Valeu! Como é que é? O compadre Paulinho tá com a gente. Você. Valeu, compadre Paulinho. Menino, te... A gente tá esperando ele desde ontem. E hoje ele tá por aqui, você. Curtindo o Maurocha aqui no Porto. Menino, eu te quero. A Nilda e também o Bineca. Bora, Gil. Gira mais uma, gira mais uma. Ui! É a música do Itamaraty, meu irmão. Gil da Vidade, meu parceiro Renan, tá toda a comitiva do lado esquerdo, hein? Eita, que hoje vai dar cagada. Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor, me distraio. A galera do bairro de Castanheira também tá aí. Silvinho, meu parceiro Alexandre, esse é perigoso, hein, Gil? Não consigo me ligar. Tá todo mundo com a gente, obrigado, com todo carinho. Vamos lá, meu irmão. doce beijo, doce beijo, vai! Wilson Lima Design, para o Wilson! E o Miro tá toda com vestido! E doce, doce, vai! Meus parabéns, Karina Correia! K19 tá com a gente! Bora, japonês, vai! DJ japonês que tem um olho graúdo, meu irmão! Realmente, Splash Panda! E agora? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu... Olha, nossa Gênio Sexo também tá aí com a gente! Obrigado, Gênio Sexo! Vitinho do Barreiro, dando aquela forra, valeu, Vitinho! Gil, até as perversas estão aí, né, mano? Rapaz, vou te contar, as perversas deram uma forra hoje. Obrigado, eu tenho 10 minutinhos antes de passar pro Mauro. Então vou tocar sim, meu irmão. Vou tocar sim, 10 minutinhos, vai. 5 minutos. Toma! Tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas no céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. Pra sair do CD. E bate por você, amor. Enlouquecidamente. Mais uma! Japonês pra relembrar. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. E agora? Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Só vale se dançar, postinho. Como o vento sopra o mar, sinto. Sábado a gente tá no bairro da Pedreira. Lá na Toca da Cerveja, tá vendo, gente? Começando depois de meia-noite, respeitando o feriadão do finado, hein? Sábado tem o Bairro da Pedreira. Replay. Me faz viver. Me faz assim, vai. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Manalto Peças, Lurian, tá aí. Na estação. Bora, Malá. Outono, inverno, primavera e verão. E agora? Sempre juntos, nos amamos. Pra dançar, vai! Me faz sonhar. Você me faz. Me faz viver. Não tem jeito, não. Você pode só prazer. Égua, Cris. Você é meu sol. Você me seduz. Você. Obrigado, Flavinha. Joyce Brasil. Isso é demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Rapaz, o corpo do Mauro nu. Meu corpo. Teu corpo nu me fez esculpir. E Jéssica? A imagem do prazer, pensando em você. Pra relembrar. Agora, a imagem do prazer. Pra relembrar, pra relembrar. Pra relembrar. Diz! Eu canto pra você. DJ Mal. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Em um só coração. Tudo aconteceu. Foi só um sonho, acordei. Mais uma, sim, meu irmão, segura! Só vai se relembrava. Sexta-feira tem barracão do Eliseu, hein? Sexta-feira, o Halloween do Eliseu. A flor dos jardins. Bora, Pela. Tamo junto, garoto. Já não sente amor. Penélope. E agora? Tá no CD, hein? Japonês apaixonado, Gio. Sozinha, vou chorar. Nada que o bom tempo. Então. caçanheira, caçanheira. Peço perdão, amantes. O Alexandre aí, Gil, Alexandre Gil. Ingrid não vai lembrar, hein? Ai, eu não sei amar que você. E agora? Foi minha cust... Só vale se lembrar, lembra, lembra, vai. Por isso volta. Agora! Você leva na mala meu coração. O Adi Manino Denis e o Tum Tum Tum Tum, Eti. Nosso amor, eu sei, não vai acabar assim. Sou como um rio que sempre desaba no meu mar. Sou como um rio que sempre... Galera do Julius Lanche tá aqui, Gil. Aí, Fênix. Vamos arrumar uma controladora pra ti, Gil. Só vale se lembrar. Eu olhar. Pega o cara, ainda não se lembrou, meu irmão. Tem magia. Nossa história parece fantasia. Até eu tô quase pra me lembrar, Gil. Te amar. Olha a bastida ali, mano. De todo co... Pois é, meu irmão. Te mata logo nessa maré aí, Mara. E só ficar pertinho de você. E agora? O Domingão dos Fogos aqui no Portinho. Olhando o teu rosto me alucina. Come minha vizinha. Eu era uma menina e você não. Olha, Gil, não fala que eu me lembrei da filha, meu irmão. Me achava nova, boba, que não ia dar. E agora? Agora que cresci, você não para de olhar. Será que ela tá aqui? Será? Agora eu tô em outra. Se é puta, é puta. Toma! Toma! Yeah, agora, yeah. Ei, rapaz. Tudo quê? Tudo quê? Tudo puta, é? Se é puta, então toma, gira, Gil. Bora, japonês! Quando? Tá bonito demais, cara. Olha, a Jéssica Nunes também tá aí. Curtindo o Portinho. Obrigado, Jéssica. E o meu coração. A nossa NVN. A galera da Matinha tá aqui, meu irmão. Ao teu lado agora, eu sou feliz. Amor, louco amor. Um abraço também aí pra Joana, o Adriano dos Perigosos. A galera foi na guarda, tá aí com a gente. Senti. Me dividei, eu me dividei, me dividei, me dividei. Duas paixões. Alô Binho, dá um chique aqui. Tem. Tá reparando a cara, Binho, hoje? Quero outro é por amor. E você? O que fazer se tenho que escolher? E agora? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, vai. Não complique. Muito simples. É só soma. Ele vai querer mandar quinta-feira as fotos, mano. Quem já sofreu por amor, quem já foi abandonada pelo homem, e depois o homem tentou voltar com você, você não quis mais. É mais ou menos assim, ó. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Canta! Mas o tempo passa, o mundo gira, todo mundo. O mundo é uma bola. Chupei a virilha. Todo mundo, vai. Meu novo namorado. O quê? Pensou. Ih, que eu ia achar. Novo namorado, é? Tá foda. Amor, agora! Tá foda. Hein? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ainda bem que você sobreviveu a mais uma festa, Gil. Bora! Nossa GDS tá com a gente aqui, brigadão. Bora, Portilho! Na sala. E o quê? No chão me deito. Canta, canta! E a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo. Rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Me provocou, tudo mudou. Ei, não tá reparando a Carol ali, ó? Ah, é? Vou já te caguetar, Binho. Obrigado, Ivone. Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer. E aí, compadre? O padre Paulinho tá com a gente aqui. Obrigado, maninho. Porque eu mereço amar e ser feliz. Bora nessa, bora nessa, bora nessa, sim. Fala, Tati! Parabéns, Karina Correia! 19 aninhos, papai! Ué! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Parceiro mal, o GDS também tá aí. Obrigado, filhão! Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Barquinho do Palio rebaixado! Toda daquela forra, Barquinho! E aí, Barquinho? O parceiro Tito Pirata também tá aí. Obrigado, Tito! Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz aqui. Olha, a Michelane tá aí. Égua, meu irmão! Mais tarde eu não consigo falar esse nome, hein? Pode. Ê, rapaz! Pode! Que nunca mais chupar. Que nunca mais. Alô, Maria! Voltar pra você. Você acabou de me perder. Se perdeu, então vá! DJ Mauro. DJ Mauro. E o Lulu, hein? Obrigado, Sheik. Cara trancada e eu já sei o porquê. Galera do acampamento completando 2 dias no Maurote. Pode crer. Eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Já vai começar, Paulinho. Diz como se eu tivesse outro alguém. Me comer tu não quer, né? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de pensar. Mas o que, hein? Passado, me diz qual foi o pecado. Amor não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o. Lurian, fica de olho no Gil aí, hein? Só pra ver se ele não vai se matar. Mano. Eu gosto de ti, sou louco por ti. Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. Eu quero dar pra bandida, eu quero dar pra bandida, eu quero dar pra bandida. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Coisas da vida, a minha. Quer chupar a minha pica? Isso complica, que às vezes bate vontade e a gente fica. Olha isso, Lurian! Gosta dessa nostalgia, liga todo dia. Por mim, jogar papinho, tá doida. ligado que essa mina é manda nada. É desculpa declarada pra polícia. E o que, hein? Vai sentando, vai sentando. Senta devagar, hein? Vai sentando. DJ Mauro também tá por ali, meu parceiro Zé. Na barbearia do Zé, tá junto com meu parceiro Tito. Vai sentando outra vez. Vai sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais. Gente, sábado é feriado de finados. Mas a gente vai tocar depois de meia-noite, hein? Lá no bairro da Pena, toca na cerveja. DJ Mulher, vamos parar. É o baile da bonitinha. É, bora sim, bora, bora. Acelera! E aí, formiguinha? DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Vou puxar o seu cabelo, te dar vários tapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Diogo do acampamento tá aqui com a gente, chegando junto. Já jogou. É portinho! Bota a boca ali pra mulher. Bora botar a mulher dali pra dentro lá. Vou puxar o seu cabelo e te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma na tapinha, toma, toma na tapinha. Evoluiu, ritmo agressivo, sexy. Cadê o Gil? Levando levados que você nunca ouviu. O Gil sumiu! Será que ele vai tocar em algum lugar agora, rapaz? Pode começar desse. Vai ver no vibe do Kevin Page. Outra emoção te faz mexer. Seja no Insta, no PPG. Pode começar desse. E aqui na retaguarda do Águia tá meu parceiro Leão, ele e a Deise Miranda. Galera da loja Penélope Charmosa. Mais pau. Se é Shopping, bora pra cima no Rio. Vou fazer chover. É que eu não tenho uma bazuquinha hoje, né, Rafa? Me falaram que foi até mais Santa Isabel atrás. Mais pólvora. Vai detonando o mal pra cima. Eu tô gostando de uma prostituta. Mas... Ih, rapaz. É puta, é? Eu não sei de nada agora. Rapaz, puta faz tudo, né? Eu não sei. Chupa o cu do cara, o caralho. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? DJ Mauro. Eu tô gostando de uma prostituta. E o quê? Ela é linda. Vê se dá pra escutar esse CD na sala da tua casa. Rapaz, foram botar o CD do Mauro no aniversário de criança. Foi a maior cagada, hein? Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego? Isso, eu tô na segunda latinha, hein? Baixinha Vera Carvalho, lá na frente a Vera. Ele é pra se gastar, eu gosto de luxar. Vai ter na Ei, caralho! Gordinho não para de ter a gente no porto! E o rock vai até sexta manhã! Vai, vai! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabi tá com tudo desde ontem, Gabi! Que é, Binho? Cris, já tá acerrando o Alex, Cris. Meu vizinho Alex do celular também tá aí, meu irmão. Sai molhar, vem pra cima, sai molhar, vem pra cima, sai molhar. Denise vai e vem, vem pra cima, sai molhar, vem pra cima, sai molhar. Bora, meu brother Ricardinho! Denise vai e vem, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Caguinhado, dá! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar. Levaram minha cerveja daqui, ó. Tão roubando até o DJ, meu irmão. Para jogar, vamos! Agora é carinhoso! Nossa, esse coração tá aí, Luia! Olha, meu parceiro Vlad, tá marcando presença! Fala, Vlad! Não vai encher o Wanda de cerveja, hein? Rapaz, foi. É o Binho, rapaz, Binho. E quem tá, quem tá? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai dando tchau. Quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E nosso lindo do lado esquerdo, e o empresário Sandrinho. Tô de volta no botão. Tô de volta no lugar. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. DJ Mauro. Gordinho, vai tocando tudo que a parada é até sexta manhã. É, já tô cansado, né? É doido, né? É, agora. Bora sim, bora sim. Ih, rapaz, vou chegar de helicóptero. Um dia eu vou alugar o helicóptero pra trepar nele, ó. Aluga uma canoa, o negócio é gozar rápido, não vai nem valer a pena, mano. O CD, mano. Ai, tá no CD, dá. Bora! Flavinha! Não era tu que nem dançava, mano! Vai dançando, vai curtindo! O rock tá daquele jeito! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Vale do mato, vale do carro! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai. Idiota. Piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Isso, Vlad, não, chega com o Rodriguete. O piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Bora, Cleitinho. Tu vai dar pau. É, Sibeli. Tá tudo bem, hein? Vai... DJ Marcelo tá aqui com a gente. Fala, Marcelo. Tu vai dar pau. Tá com a camisa pra dentro? Tá com a camisa pra dentro aí, ó. Vai ser piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar... E aí, Félix? Vai dar ou vai descer? Cadê? Do Júlio das Noites tá aqui com a gente. Um dia eu paro pra serra lá, tá vendo? Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Idiota. Dança xereca, idiota. Eu te jogo aqui em cima. Chico pra caralho, quer sentar na minha piranha. Eu te jogo aqui. Idiota. E perde, fala pra essa filha da... Idiota. Tô brincando não. O mar tá lá embaixo. Gil, Gil. Idiota. Tá brincando. Olha aí. Não tô brincando. Também não. Não tô brincando. E aí? Se ficar de palhaçada, eu taco na maga. Não tô brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco no céu. DJ Mauro também tá aí, meu parceiro Renan, tá toda a PDB ali, ó. O Renan é um ingrato, hein? É o Domingão dos Fogos! Aniversário do meu parceiro Paulinho, de Tsunami! Muito obrigado, Charles, colega. Puno da xereca. E aí, Gordinho Mauro? Idiota. Idiota. Voltou com o ex, voltou com o ex, voltou com o ex. Idiota. Como diz o Gil, pegou chifre. Idiota. E aí? Idiota. Então vai. Idiota. Bota pra liberar. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Bora, Jane Sancho! Idiota. Gênero e sexo não tem nem o idiota aí não, né? Ou tem? Idiota. Olha lá, hein? Idiota. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Foi a podre. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra... Junho GDK deu mole hoje, né, Junho? Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu. E na bucetinha. Vai tomar no seu cu. E porque na... eu passei o Ellison, o Renan. Aqui do ladinho. E na bucetinha. Já aproveita e embalo. Esse setor já é dele, já. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. Quer me dar pepeca, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. A fila... Gabriel, cadê a Tati? Tati não vai dançar, hein? Tu não deu valor, posso até ter vacilado, mas picar nunca faltou, então... Lurian, vê seus perversos estão aí, mano. Para de chorar. Para de chorar, se quiser você tem chance, mas só... Tudo bem ainda, né? Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Amor. Vai dançando, vai dançando. E o Mauro vai tocando. O grave, Mauro. O grave faz tudo. Vai queimar, vai queimar. O grave faz tudo. Dança, dança. Bunda dela bate. Bate. Meu Deus. Bate, bate, bate. DJ Mauro. E o grave faz Erika. E a bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate, bate, bate. Um abraço também pro Mário Gouveia, tá aí com a gente. E pro Thiago do 40 Hora. O Magrão do Barreiro. Obrigado, Magrão. Fica à vontade, maninho. Vai, acompanha. Mário Gouveia. Mala autopeças, bora, mala! E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate. Aí, Carolina! Bate, bate. E o grave... Carolina Barbosa, Luinha! E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. Domingo a gente volta aqui, tá bom, gente? Domingão, a Domingueira do Porto de volta com o Maurote! Galera, tava com saudade, Luinha! Mauro, todo domingo a gente rola aqui no Porto. É o ninho do águia que ferve todo domingo. Toca, Mauro! Bora, Peco! Vocês debochados estão aqui com a gente. Deixa a timidez de lado, puxa a DJ Marcelo, rapaz. O que você sabe? Olha a camisa pra dentro, ó. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que você sabe que o Livinho vai te olhar. Olha, Gil, os teus filhos do acústico estão tudo aí. Pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero. No refri, mano. Balança a bunda agora. Tá por ali, meu parceiro, Real Knight. Fala, Real Que. E noida tudo. Ritmo usado, Loracho. Pra Doc. E sempre. Sempre trajado. E aí? No bolso. Mano, o japonês tá falando, tô na mansão do forró. Mente, égua, meu irmão. Mente certo, tu indica. Essa não... Hoje tu apanha, Java. Coisinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente. DJ Mauro. Vamos. Chama ela, Edu. Chama ela pra fuder. O Anderson e o Vlad. Alô, Vlad. Chegou a Tijuquina aqui com sucesso. Tá vendo, maninho? Herald, Formiguinha PDP. Vera, fala Vera. Hoje é aniversário do Paulinho, disso não. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente. Paulinho, esquenta aqui. Vem muita coisa boa por aí, viu? Como a gente sempre trabalha. E essa casa, Porto São José, vem trabalhando aí incansavelmente. Vamos posicionar o melhor pra todo mundo. Gente, vem camarote aí na parede. E já tô sabendo. Vem o novo Porto São José, papai, aguarde! Tem que reforçar essas vigas aí, mano. Portinho vai balançar, mano, balança sim! Do jeito que ele é miserável, mano. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa. Com o padre Paulinho, ele não sabe nem onde ele tá, mano. E às vezes elas. Para, Charlie! Me mandou embora de e aí, casa, canta, canta, canta. Morar na rua. E o quê? Puta, Darlene, não levaram nada pra mim, né? Da próxima vez já sabe, né? Voltou pra onde, rapá? Paz puta, daquele jeito! Voltei, paz puta. Gente, sexta-feira tem Barracão do Liceu, o Halloween. Vai ter fantasia e tudo, hein? Vou tocar fantasiado, mano. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Sábado, claro, após a meia-noite, tem o baile da bonitinha lá na Toca da Cerveja. Sábado, mulher não paga até uma hora da manhã lá na Toca da Cerveja, lá no bairro da Pedreira. Baile da bonitinha. Falou que gostou. E ela me chamou e falou que gostou e quer de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou com Zé Firmijão. Bora, meu filho do morro! Ela sentou e gostou, sentou e gostou, show. Parabéns, Karina! E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Você me chamou de amor e ela sentou e gostou, ficou e gostou, chama do dia. Bora, Richari! Oi, senta, senta, senta. Tá tudo bem, Richari? Tá que eu sei que tu... Tá solteiro ainda? Senta, senta, vai. Alan GDS! Senta, senta, senta. Alguém bate no Alan que ele tá dormindo aí, ó. Senta, senta, senta, gostosa. Engraçado, né? Cristal acerrando a GDS. Ela me chamou e falou que gostou. Quer mais de novo? E eu falei, calma, amor. Espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Muita coisa boa, gordinho. Vai tocando de tudo pra família. Logo mais também tem DJ Cris. Aquele jeitão até as 6 da manhã. E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou com o Zé Firme e chamou. Bora, Ivone, replay 2, papai. Ayane, chama do dia, amor. Uma estágio da enganação pra tradicional. Senta, vai, senta aqui. O meu amigo replay 2, hein? Senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta. Já tá em 3 panelas, né? 3, né? Senta, senta, senta, senta.